Um policial militar à paisana, de folga, interviu em um assalto na região leste de Foz do Iguaçu. Ele abastecia em um posto da Avenida Gilles Rimé e, ao perceber dois indivíduos dando voz de assalto, agiu rapidamente e prendeu os acusados, ou melhor, apreendeu. São dois irmãos, um de 15 e um de 17 anos. O policial militar aguardou o momento em que os menores estavam se preparando para sair, situação que não oferecia risco, e abordou os menores, que aparentemente estavam armados com duas pistolas. Acontece que as armas eram de brinquedo. A situação foi complementada com a presença de uma viatura do Tático. Na revista pessoal aos abordados, foram apreendidos dois simulacros de pistola. Um dos indivíduos, que diz a nossa equipe que é menor de idade, na verdade já tem 18 anos. Confira. 17. 17 anos e essa barba toda aí. Tem documento? Aqui não, senhor. Tem passagem pela polícia? Tem. Quando só faz uns 2 anos atrás, eu fui preso com 0,5 quilo de maconha. O que você veio fazer aqui no posto? A gente veio assaltar, senhor. Vocês já assaltaram e levaram uma moto hoje, né? É. Aonde que tá essa moto? Tá aí. Já tá aí, recuperada? Recuperada. É o seguinte, a gente tá prometido de morte aí, que a gente tá devendo dinheiro com os caras aí. E a gente tentou fazer isso aí, cara. E é a primeira vez e você já viu que não deu certo, né? E do que vocês devem essa grana pro cara? É de uma droga também que ofereceram dinheiro pra nós subir com a droga aí pra cima aí. E nós foi e perdeu. E agora os caras estão prometendo de matar nós e já deram 6 tiros no meu irmão aí, ó. Vocês dois são irmão? São meu irmão. Quantos anos ele tem? 15. Encaminhados à Delegacia Especial do Adolescente para as providências cabíveis, junto com o proprietário da motocicleta subtraída momentos antes. A moto que está aqui no posto recuperada pela polícia é sua, né? Sim, senhor. Em que circunstância ela foi tomada por você? Ali perto do restaurante, lá de baixo, eles me enquadraram no meio da rua, me pediram para me levar a moto no meio do mato e me amarraram, daí pegaram a moto e saíram com a moto. Em sequência, quando você conseguiu se recuperar do susto, se desamarrar, o que você fez? Eu liguei pra polícia e eles me falaram que eu tinha enquadrado dois moleques aqui no posto Vitória. E eu cheguei aqui pra reconhecer, era eles. Eles estavam armados, chegaram a mostrar arma pra você? Chegaram armados. Com capacete e duas armas na mão. Segundo informações aí, os dois menores haviam efetuado um roubo, subtraindo uma moto. E logo em seguida, tentaram fazer um roubo aqui no posto de combustível, onde um policial à paisana estava abastecendo seu veículo e presenciou a cena e acabou rendendo os dois indivíduos. Já estavam prontos para sair, com dinheiro na mão, e o policial conseguiu abordar os mesmos aí, logrando êxito em recuperar a moto e o valor. Segundo informações deles, são essas as idades aí, 17, 15 anos. Vamos confirmar aí na delegacia, tendo em vista que eles não possuem documentos. Pelo menos um deles já confirmou que tem passagem por tráfico, né? Sim. E segundo eles aí, esse valor que eles teriam roubado aí seria para quitar uma dívida com drogas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.